pisa, pisa. Aí, louco, muita fé naquele que tá lá em cima. Pisa, pisa. Melhora pra todos e todos teus irmãos. Pisa, pisa. Aí, louco, muita fé naquele que tá lá em cima. Pisa, pisa. Melhora pra todos. Pisa na cabeça da serpente, vai em frente. Mostra pro inimigo que Jesus está com a gente. Seja diferente, cabeça e não cauda. Pega o diabo, banha na sola e esmaga. Se prepara pra batalha, toma sua espada. Busca, busca mais, se reveste da palavra. Mostra para muitos que você é vencedor. Segue no caminho com amor ao Redentor. Vem que vem, vem com a gente. Vem louvar o Senhor, vem cantar no altar. Vem com nós, pecador. Então segue, segue em frente. Esmagando a serpente, libertando os cativos. Pondo por terra as correntes. Entra nesse fogo que a fornalha já tá quente. Vem passear com Cristo nessa chama ardente. No reteté dos crentes o inimigo quebra a cara. Por sete caminhos dá um jeito e logo vaza. Olha para frente, seja combatente. Pisa na serpente, pois Jesus está com a gente. Pisa, pisa, pisa, pisa, pisa na serpente. Mostra pro inimigo que Jesus está com a gente. Sente a paz, o Pai. Sente a paz, o meu Pai. Pisa, pisa, pisa, pisa, pisa na serpente. Mostra pro inimigo que Jesus está com a gente. Sente a paz, diz aê, diz aê. Sente a paz, o Pai. Pisa na cabeça mais, mostra que cê é da paz. Pisa mais, pisa mais, mostra que cê é capaz. Marcha pro Senhor varão, marcha em prol da salvação. Marcha então, marcha irmão, luta contra a escuridão. Muitos estão na perdição, jogados pela maldição. Sem noção, sem visão, jogados pelo pavilhão. Pisa na cabeça bem, libertando os refém. Diga amém, pra Jesus o nosso rei. Hoje eu quero só louvar, exaltar a Jeová. Vem pra cá, vem cantar, vem aprender também a amar. Deixa ele operar, ele vai te sustentar. Vai entrar no seu lar, vai fazer ser flutuar. Receba a libertação através dessa canção. Nosso som tem um som pra te dar a contrição. Então seja mais um crente, combatente e prudente. Segue em frente, vem com a gente, esmagando a serpente. Pisa, pisa, pisa, pisa, pisa na serpente. Mostra pro inimigo que Jesus está com a gente. Sente a paz, o Pai. Sente a paz, o meu Pai. Pisa, pisa, pisa, pisa, pisa na serpente. Mostra pro inimigo que Jesus está com a gente. Na cabeça do mal, mostra que cê é pentecostal. Vence o mal, da vergonha do lobo mal. Vem quebrando as cadeias, libertando as ovelhas. Seja a luz que clareia, seja coluna, seja videira. Dando seu fruto pra igreja, louvo o Senhor. Adoro o Senhor. Para o Senhor, todo louvor, porque estregou por nossas almas. Vem pecador, vem pelo amor, antes que seja pela dor. Se liberta dessas trevas, da esquina, da favela. Do alto do pó, do beco da pedra, a mão que fornece. Eu profetizo, eu profetizo. Eu profetizo na sua vida, Jesus Cristo, a santidade. O inimigo já perdeu, todo mal já pereceu. Glória a Deus, pelo poder que Ele nos deu. Pisa, pisa, pisa, pisa, pisa na serpente. Mostra pro